faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. As vozes, menos a tua, Senhor. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra teu altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Ah! Senhor. Tua voz é tu. Ah, Jesus.